Portal do Arrocha. Amado Basílio, aqui seu coração não bate, só manga. Esse tal de WhatsApp me deixou em maus lençóis. Alguém criou um fake e acabou tudo entre nós. Fingindo ser a outra, alguém se apresentou, dizendo que me ama e que a gente fez amor. Isso é coisa do inimigo, veio ao mundo pra fazer o mal. É gente invejosa, mal amada e sem igual. Ela levou um fora e quis de me vingar, inventando mentiras em uma rede social. Esse tal de WhatsApp acabou comigo, pessoal. Hoje estou mal, tô mal. Então dar um basta nisso tudo, vou esquecer o mundo virtual. Hoje estou mal, tô mal. Esse tal de WhatsApp acabou comigo, pessoal. Hoje estou mal, tô mal. Não dar um basta nisso tudo, vou esquecer o mundo virtual. Hoje estou mal, tô mal, tô mal. Deixou em maus lençóis. Alguém criou um fake e acabou tudo entre nós. Fingindo ser a outra, alguém se apresentou, dizendo que me ama e que a gente fez amor. Isso é coisa do inimigo, veio ao mundo pra fazer o mal. É gente invejosa, mal amada e sem igual. Ela levou um fora e quis de me vingar, inventando mentiras em uma rede social. Esse tal de WhatsApp acabou comigo, pessoal. Hoje estou mal, tô mal. Não dar um basta nisso tudo, vou esquecer o mundo virtual. Hoje estou mal, tô mal. Esse tal de WhatsApp acabou comigo, pessoal. Hoje estou mal, tô mal. Não dar um basta nisso tudo, vou esquecer o mundo virtual. Hoje estou mal, tô mal.